Márcio Reis, é pura sofrência. Acabou o seu orgulho, não quero mais saber. Me trocou pelo seu mundo e eu esperando por você. Eu te amava de verdade e toda tarde eu sonhava com você. Pôr do sol até o dia amanhecer. Hoje pra mim tanto faz. Um dia fui o seu anjo, eu hoje não sou nada mais. Vai e me deixe em paz, porque estou livre, livre pra voar. Vai. Eu te amava de verdade e toda tarde eu sonhava com você. Me amarrava nos seus lábios, do pôr do sol até o dia amanhecer. Hoje pra mim tanto faz. Um dia fui o seu anjo, eu hoje não sou. Deixei em paz.